Guilherme Pós, Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04, muito bom dia, olá, você que está chegando agora à programação da Rádio que Toca Notícia, CBN Foz em 1320 AM e também cbnfoz.com.br neste sábado 26 de julho de 2014. Este é o programa CBN Foz Esportes que está começando e estes são os destaques do programa de hoje. Após W.O. do Francisco Beltrão no meio de semana, a Foz do Iguaçu Futebol Clube prepara-se para enfrentar o Apucarana domingo no estádio do ABC. Fase final dos Jogos Escolares do Paraná movimenta praças esportivas na terra das cataratas. Campeonato Paranaense de Futebol Feminino terá apenas 4 equipes, 2 delas de Foz do Iguaçu. Precisando da vitória, a Foz Cataratas Futsal recebe o Ampere no ginásio Costa Cavalcante pelo Paranaense da Chave Ouro e o Campeonato Amador da Primeira Divisão começa neste domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Iniciamos o programa de hoje falando do Campeonato Amador de Futebol da Primeira Divisão em Foz do Iguaçu. O torneio, que mais uma vez terá o apoio institucional da RPC-TV, começa na manhã de domingo e já com um duelo de campeões entre o Jardim São Paulo, atual detentor do título, e o Vila Miranda, campeão da Segunda Divisão em 2013. A programação de jogos está definida da seguinte maneira: no campo do CRG-14, no Parque Imperatriz, jogam a partir das 8:30 da manhã Portuguesa e Aparecidinha, às 10:30 da manhã CRG-14 e Vila C. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, em Três Lagoas, às 10:00 da manhã de domingo, Vila Miranda e Jardim São Paulo. No estádio do Guairacá, aqui no centro, Canarinho e Vila Paraguaia, também às 10:00 da manhã de domingo. No mesmo horário, no campo Iguaçu, lá no Morumbi, União, Copo Gelado e Baterias Pilar. E no estádio Aldair Fagundes, no Morumbi, às 10:30 da manhã, acontece a partida entre São Francisco e Três Lagoas, primeira rodada do Paranaense, ou melhor, do Municipal Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, iniciando neste domingo. E ainda falando do futebol amador, aqui em Foz do Iguaçu, pela segunda divisão, tem os jogos das quartas de final neste fim de semana, também na manhã de domingo. No estádio Aldair Fagundes, às 8:30, tem o Jardim Itália Vila Borges contra o Iguaçu. No estádio do ABC, às 10:00 da manhã, ABC contra o Choque CBN. No Gustavão do Porto Meira, Madeireira Balbinotti contra o Guairacá. E na Vila C, no campo da Vila Senova, às 10:00 da manhã, União Vila C e Flamengo. A cobertura completa você acompanha na manhã de segunda-feira aqui nas ondas da CBN. Vamos falar agora de futebol feminino aqui na Rádio que Toca Notícia. Na tarde de quinta-feira foi realizado na sede da Federação Paranaense de Futebol em Curitiba o arbitral da edição 2014 do Campeonato Paranaense. Mais uma vez, apenas 4 equipes confirmaram presença na competição que inicia no final de agosto. 2 dos times confirmados são aqui de Foz do Iguaçu, a ADI Foz Futebol Feminino, atual campeã, e o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que ampliou ainda mais a parceria firmada no ano passado com a Associação Atlética Foz Cataratas e anunciou a criação de um departamento de futebol feminino. Em entrevista à CBN, o dirigente Armando Garcia falou sobre a expectativa para o torneio e lamentou a falta de apoio ao futebol feminino aqui no estado. Nós tivemos a confirmação de apenas 4 equipes, né? A equipe da ADI, a equipe do Barec Londrina, o Açaí e o Foz Futebol, que também será representado, serão 2 times aqui da cidade. E houve a desistência de Colombo, que infelizmente participou ano passado, esse ano não pôde participar. E tivemos também a desistência problema com o time de Ouro Verde, que é um time novo, que estaria tudo confirmado para participar. Só que teve problema com documentação e infelizmente não pôde confirmar. Então só teremos de novo, novamente, o Foz Futebol foi o fiel da balança, né? O presidente, o Arif, esteve lá no arbitral e confirmou a presença do Foz Futebol diante do cumprimento da promessa dele, diante do bom resultado imposto ano passado com o vice-campeonato, né? Que era a nossa meta mínima de chegar a vice. Fizemos 2 finais com a ADI, 3-2 e 2-1. ele gostou muito do resultado e da participação e tinha palavrado, composto a palavra dele, que esse ano o Foz estaria presente. Então ele veio com a resposta de lá, confirmou a participação do Foz Futebol e já estamos em contato para tentar fazer a criação do Departamento Feminino de Futebol. Na verdade já existe, porém nós estamos focando, porque o projeto foca em futsal, né? Tanto agora que as nossas atletas estão participando dos Jogos Escolares, que hoje é abertura aqui na cidade, na final, e vamos tentar fazer um bom campeonato novamente. Segundo Armando Garcia, assim como no futebol masculino, os times de Curitiba representam a maior força no estado, no futebol feminino, por outro lado, a capital é Foz do Iguaçu. Já não é de agora, né? Foz do Iguaçu, já há muito tempo, acho que já uns 4 anos, já se tornou a capital do futebol feminino, com um grande desempenho que a AD fez nos últimos anos também. E apesar dos pesares, nós estamos aí à frente disso, graças a abnegados do esporte, né? Como o Arif mesmo, que dá força e quer participar, né? Que agregando ao futebol masculino, que já dá tanto trabalho, dando essa oportunidade ao feminino. E Foz do Iguaçu tem, graças a Deus, conseguido fazer seu fiel da balança e com isso somos a capital e pretendemos, né, manter esse título aí de capital do futebol feminino ainda do estado. Em 2013, a final do Campeonato Paranaense foi disputada entre as duas equipes de Foz do Iguaçu com vitória da ADI Foz Futebol Feminino. Para Armando Garcia, a meta deste ano é repetir o derby iguaçuense na final da competição. Na verdade, é o nosso sonho, né? É estar de novo fazendo essa final. O campeonato começa agora dia 24, né? Com o ADI, Foz Cataratas contra o Bareque Londrina e o Foz Futebol contra Açaí. É turno e retorno. Se você ganhar o primeiro turno e o segundo turno, é campeão geral. É o que nós esperamos que não aconteça. Tem a final, né? Cada que tem um a final, um turno, cada um ganha um turno e nós façamos de novo, repetindo o que sempre tivemos aqui, que foi focar numa coisa e atingir o objetivo. É muito difícil, tá? O Açaí vem muito forte esse ano. Eles não admitiram estar fora da final. E o Londrina é uma incógnita, porque, na verdade, reúne um bom celeiro de atletas ali. E temos aqui a nossa mentalidade, nosso investimento. Precisamos do apoio, né, para a gente dar continuidade. E temos também um grande time, uma grande equipe, que é o ADI, favorita ao título novamente, né? É focado, trabalha nisso, tem todo o recurso para isso, né? Está desde o início do ano trabalhando isso. E nós vamos dar o máximo da gente para fazer um bom trabalho. Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, portanto, que começa no dia 24 de agosto com a participação de 2 representantes de Foz do Iguaçu, a ADI Foz Futebol Feminino e o Foz do Iguaçu Futebol Clube. 10 horas e 12 minutos e falando do Foz do Iguaçu Futebol Clube, a equipe teve uma surpresa na rodada de meio de semana da divisão de acesso do Campeonato Paranaense com o anúncio de que o Francisco Beltrão, adversário de quarta-feira, não compareceria para a disputa do jogo marcado pela Federação para a cidade de Ponta Grossa devido a problemas com a liberação do estádio do clube mandante lá no sudoeste do estado. Com o W.O. do Beltrão, o Foz, que chegou a pegar a estrada para ir até Ponta Grossa, conquistou seus primeiros 3 pontos na competição com vitória simbólica por 3-0 para efeitos de tabela. Na partida de estreia ocorrida no domingo no estádio do ABC, o Azulão da Fronteira, que ficou com um homem a menos ainda no primeiro tempo, perdeu para o PSTC pelo placar de 1-0, situação que irritou o presidente Arif Osman. Mas não se justifica, nós jogamos contra um adversário, com todo respeito, o mais fraco do campeonato, com jogadores de 18, 19 anos. Foi infantilidade do nosso atacante ser expulso naquele momento. Uma brincadeira de um zagueiro de 18 anos cutuca você e você se ofende e dá um soco nele. Agressão que fez a gente perder um jogador importante no esquema e um jogador a menos numa divisão de acesso. Você sabe como é que faz, o time se fecha lá atrás do adversário e você não consegue chegar. E esses 3 pontos não tem volta não, perdemos e não podia ter perdido. Agora ficou muito mais difícil, mas nós vamos em busca desses pontos perdidos, né? Segundo Arif Osman, amanhã, pós-derrota na segunda-feira, foi de reuniões com a comissão técnica para avaliar o que deu errado e corrigir a postura da equipe para a sequência do campeonato. Já tivemos com a comissão técnica agora de manhã, fizemos uma boa reunião dos erros do jogo passado. Depois sim, na volta, vamos pensar no nosso adversário de domingo que vem. Os ingressos antecipados para a partida entre Foz do Iguaçu e Apucarana neste domingo, às 13h30 da tarde, no estádio do ABC, estão à venda na própria bilheteria do estádio pelo valor antecipado de R$ 12,00. Sobre o público do domingo passado, pouco mais de 500 pagantes, o que deixou a desejar, o presidente Arif Osman avaliou que, sem resposta no campo, não dá para cobrar apoio nas arquibancadas. A gente se entusiasma e, na verdade, Foz do Iguaçu não tem ainda aquela paixão pela equipe do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Tem sim um carinho, mas a paixão não existe. Então aqui o povo vai se aproximando, mas também se afasta com qualquer derrota, qualquer coisa. Não tem aquele público que cobra, que vai atrás, que xinga, que briga pelo seu time. Então a gente sofre muito por esse motivo. Mas também nós não fizemos por merecer esse carinho ainda do público. Nós não fizemos um ano, dois anos seguidos bons num campeonato. Então é de se entender que o povo fica com esse pé atrás. Agora, vamos fazer de tudo para recuperar, Guilherme. Vamos trabalhar bastante, vamos lá ganhar, fazer uma boa partida, nos apresentar para a torcida. Quem sabe daqui a 3, 4 rodadas o público esteja superando os 1.000, 2.000 pagantes. E isso vai crescendo. Eu quero lembrar que em 2008 também foi assim o início, e depois nós fomos conseguindo conquistar o coração dos iguaçuenses, e eles vão estar com a gente na hora certa, e quem sabe na sequência a gente consiga ganhar o coração de todos aí. Foz do Iguaçu Futebol Clube, Apucarana, neste domingo, às 13h30 da tarde, no estádio da ABC, em cobertura que você confere na íntegra na manhã de segunda-feira, a partir das 9 horas, no programa CBN Foz. 10 horas e 15 minutos, vamos falar agora do Foz Cataratas Futsal, que está com sua equipe sub-20 classificada para a fase final da Taça Paraná, após rodada disputada no último fim de semana no ginásio Costa Cavalcante. O Foz Cataratas é o atual bicampeão da Taça Paraná sub-20 e classificou-se para a rodada final juntamente com a equipe do Santa Terezinha Futsal. O quadrangular decisivo acontece no próximo fim de semana e terá também a participação do Colégio Londrinense e do São José dos Pinhais. Já o time profissional do Foz Cataratas Futsal entra em quadra na noite de hoje no Costa Cavalcante contra o Ampere pelo Campeonato Paranaense da Chave Ouro. O jogo acontece a partir das 8h30 e é considerado vital para os planos de classificação da equipe à fase de mata-mata da competição. O Foz é o quarto colocado do Grupo B com 3 pontos ganhos em 2 jogos. O Ampere é o lanterna com 2 pontos. E em caso de vitória, e dependendo até da combinação de resultados, o Foz Cataratas pode até mesmo pular para a liderança do grupo, que é dividida atualmente entre Cascavel e Umuarama, com 4 pontos cada. Fim de semana de grande expectativa para os fãs da bola oval na terra das cataratas. Neste sábado, às 14h, o Foz do Iguaçu Black Sharks estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, Conferência Sul, contra o UFPR Legends de Curitiba. Jogo que acontece no campo da AKLP e a entrada é gratuita. Fazem parte da Conferência Sul também o Itapema White Sharks de Santa Catarina e os gaúchos Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins. O campeonato, organizado pela Federação Brasileira de Futebol Americano, está dividido em 3 conferências. E antes de falarmos dos Jogos Escolares do Paraná, que tiveram sua abertura na noite de ontem em Foz do Iguaçu, vamos fazer aí um breve repasse em relação aos destaques do esporte aqui na terra das cataratas. Na natação, 23 atletas de Foz do Iguaçu participam desde ontem do Campeonato Estadual de Natação de Inverno, Troféu Luciano Cabrini, disputas que acontecem nas piscinas do Clube Curitibano em Curitiba e seguem até domingo. Ainda na água, mas na canoagem, os meninos do lago brilharam no Pan-Americano de Canoagem Slalom, disputado no México. Felipe da Silva, revelado pelo projeto social aqui de Foz do Iguaçu, conquistou a medalha de ouro. Ana Paula Fernandes Castro, que treina em Foz, mas defende o Paraguai, conquistou medalha de prata. Leonardo Lucas Curcel foi o quarto colocado na categoria C1M, enquanto os gêmeos Wallan de Carvalho e Welton de Carvalho foram os quintos colocados no C2M canoa masculina dupla. Também na água, o Iate Clube Lago de Itaipu cedia até amanhã o 36º Campeonato Sul Brasileiro de Vela Optimist e 11ª Copa Mercosul, com participação de mais de 100 atletas. O atual campeão brasileiro de Optimist, Thiago Quevedo, e o campeão sul-americano 2013, Gabriel Lopes, são alguns dos destaques da competição, que promete ser de altíssimo nível entre brasileiros e argentinos. E 2 meninos de Foz do Iguaçu estão fazendo bonito neste fim de semana, integrando a seleção paranaense de bocha, que disputa o Campeonato Brasileiro de Bocha Juvenil na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Patrick Dalbosco, de 14 anos, e Pedro Beckmann, de 13, mesmo com a pouca idade, são considerados dois dos grandes talentos da bocha na cidade e no estado do Paraná. E agora sim, vamos falar dos Jogos Escolares do Paraná, que até o próximo fim de semana movimentam cerca de 6 mil pessoas aqui na Terra das Cataratas, entre atletas, técnicos e integrantes das equipes procedentes de 214 municípios paranaenses. Trata-se da maior competição estudantil da América Latina, realizada pelo segundo ano consecutivo em Foz do Iguaçu. A abertura oficial foi ontem à noite no ginásio Costa Cavalcante, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Andrade, falou sobre a expectativa para os Jogos. Expectativa é a melhor possível, né, Guilherme? Logicamente que a gente é bastante ansioso, né? Gera uma dedicação e um comprometimento muito grande, né? E principalmente se tratando de jovens e adolescentes. E logicamente que Foz do Iguaçu mostrando mais uma vez que está preparada aí para receber grandes eventos, né? Então, mais de 20 escolas aí servirão de alojamento para todos esses atletas, dirigentes também. A maioria dos ginásios de esportes da cidade vão estar envolvidas também nesse evento, centro de convenções, onde vai ter a CCO, algumas modalidades também vão acontecer no centro de convenções, o refeitório. Você imagina só café, almoço e janta para 6 mil pessoas diariamente, durante uma semana, o tanto de comprometimento e envolvimento que a gente não tem que ter, né? Então, estamos bastante felizes, Guilherme, de receber mais esse evento aí, preparado para que a gente possa fazer um grande evento novamente, como o que aconteceu o ano passado. Sobre a participação das equipes de Foz do Iguaçu, o secretário Anderson Andrade demonstrou otimismo quanto aos jovens talentos. Tem atletas que se destacam, né? Tanto na natação como no ciclismo, temos atletas aí que inclusive são campeões brasileiros, no atletismo, temos atletas importantes também. O futsal de Foz do Iguaçu, tanto masculino como feminino, é muito forte. Temos o vôlei feminino também. Temos o basquete masculino e feminino também, que vem fazendo um grande trabalho de base, inclusive com atleta na seleção brasileira, agora com 3 atletas aí na seleção paranaense. Então, a expectativa é que a gente possa fazer um grande evento, né, e logicamente torcendo, como falei, para os atletas de Foz do Iguaçu aí poder desempenhar o melhor possível dentro dessa competição. Jogos Escolares do Paraná que serão disputados nos seguintes lugares. No Complexo Esportivo Costa Cavalcante acontecem as disputas de futsal, natação, vôlei de praia e atletismo. Ginásio Sebastião Flores, ginásio do Colégio Bartolomeu Mitre, vôleibol. No ginásio do Morumbi, no Centro de Convivência Darcy Zanata, andebol. No Gresf, futsal ACD. No Sindicato dos Rodoviários, futsal feminino. No Centro de Convenções, bocha adaptada, golf set, badminton, tênis de mesa, judô, taekwondo, skate e xadrez. No Instituto Federal do Paraná e também na Faculdade Uniamérica, as disputas do basquete, Colégio Coque Semeador, ginástica rítmica. E nas avenidas Duques de Caxias, Paraná e Araucária acontecem as provas de ciclismo. 10:22 e o fim de semana será de muito esporte na programação da Rádio CBN neste sábado, com jornada a partir das 5:30 da tarde. Tem duelo entre Santos e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. No domingo, a emoção do esporte começa já de manhã a partir das 8:30 com a transmissão do GP da Hungria de Fórmula 1. Às 16:00, Atlético Paranaense e Fluminense, direto da Arena da Baixada, ainda sem torcida e com portões fechados. Às 18:30, clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Sinal da CBN você ouve ao vivo na internet em cbnfoz.com.br ou no AM em 1320 em toda a Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado 26 de julho de 2014, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação: Guilherme Wojtkowski. Vem aí logo na sequência o CBN Entrevista, na apresentação de Cristina Pinheiro. Eu volto às 11:00 da manhã com o programa CBN Turismo aqui nas ondas da CBN Foz.